Thank you. Salvador, boa noite, altura 454, final da Lanzar. Boa noite, Azul 244, aqui na Transmissão, aguardando contato individual, hoje eu senti. Seguindo, 244, pega a transportação. pessoal, bom dia, autoridade por Atibuna, deixa para 2.000 país aí, está na 095, autoridade final de exercício, possibilidade. 3 Transformers. Autoridade Guarulhos, via 3110 Salvaté. Nível 360 da Salva Pistão a 0, curva direita. Peixe de saída São Bruno. Transição Mótiva, Cena 5 Passo, 1 a 0. Controle 120-8. Ajuste na 015 Lima Hotel. Boa noite, contato com a parte da Polícia Federal, autoridade chegando do Bernardo Dona, retorno para a descida. Brasília, já que você não faz isso, chame Left and Heading 050. Sinal Anário Azura, sucesso 4006, chame de Brasil Lafaz. Passar o Lima Telacel, solo 17, libera direita do Taxo Eco, mantendo escuta, prossiga via alta, Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, na Quebec, aposto para o segurança. Pode assistir, também segue o Comissão autorizada de informação, 17, Quebec, Papá, Júlio, na frequência deles. Boa noite. Para Prefiro com a Police Department, com a Tech Tower, que construa a Noite da Sinal 95. A gente não vai lá no 7, continuando em ataque da Alfa, Juliet Tango 1. Continua ataque da Alfa, Juliet Tango 11. complexo final 6, torre 118 do sinal 9. Dia 1172, estabilizado em Cirena 0 visual. Dia 1172, continuando agora de pista, aguardando 1172. 3816, sola 48 do pé direito, mantém a escuta. Autoridade 7, Alfa e Juliette, portão 4. Igual 972, ponto 0, 00 graus, 99. Faz 0, igual 1172. Transição módica. Aciona 5423 e o controle número 0 da última 8.